E aí, molecada, como é que tá o esquema aí? Tá tudo pronto? E aí, favela, só chegar, tá tudo pronto, tio. Então, e os microfones, tá no esquema? E o DJ, já chegou? Já chegou sim, tio. Vou passar na goma do Reis lá agora, moro? Daqui a 20 minutos, tamo chegando aí. É nóis. É dinossauro na selva de pedra, o moio azedo aqui é favela. Fumaça sobe do ar da madrugada, é hora do show, o som vem da rua. É dinossauro na selva de pedra, o moio azedo aqui é favela. Fumaça sobe do ar da madrugada, é hora do show, o som vem da rua. Respeito é do gueto que vem o zica, favela vagabundo de classe tá na fita da ópera. Qual maestro? Eu sei quem é quem, quem é foda no verso. Quem chega e trinca, se chega e ri, meu vi. Eu balancei, curti, no ensaio sim. Isso é um bairro, fortalecendo o movimento. Mr. Dog, sangue, bola, um rap é um atropelo, é da rua que vem a cultura. Bom, bom, malandro, boa música, escuta só pra relaxar. No bom som viajar, MC vai rimar. Tem DJ pra arriscar, é com nós mesmo. E o bagulho fica louco, se pagou 99, um centavo é seu troco, seu comédia. Fim de festa, meu time é mudo e não fica de coberta. É dinossauro na selva de pedra, o moio azedo aqui é favela. Fumaça sobe do ar da madrugada, é hora do show, o som vem da rua. É dinossauro na selva de pedra, o moio azedo aqui é favela. Fumaça sobe do ar da madrugada, é hora do show, o som vem da rua. Avejão, eu represento a maloca, assim tá bom, do jeito que os mano gosta. Quem não gosta, eu sei que fica no perre. Fala mal, mais com nós que se envolver, mas não, com nós não. Sai fora, se joga pra nós que tá bom, várias meninas da hora. Fica aí de cara feio, bandidão do rap. A nossa vida não é só crime, violência, crack, teste, porque nós é feliz. Com a família e com os parceiros, não é a roupa nem dinheiro que te faz verdadeiro. Deixa os vagabundos sonhar, fazer cartelo, ritmo, a poesia, esse é meu universo. É dinossauro na selva de pedra, o moio azedo aqui é favela. Fumaça sobe do ar da madrugada, é hora do show, o som vem da rua. É dinossauro na selva de pedra, o moio azedo aqui é favela. Fumaça sobe do ar da madrugada, é hora do show, o som vem da rua. Checkmate no jogo, adivinha quem chega de novo. Patrica do lobo, fortalece na rima, joga o beat pra cima. De Miguel na Vie, você sabe qual é. Pois ele na cena, respeita quem é. Bambi louco, os moleque vou rimar também. De boa, só chegar, mostrar pro que vem. Nós quer malote dólar, mulher gostosa, roupa chique, carro motoca. Pra fazer um pião na night, bombeta louca, tênis da Nike. Na garagem a nave, peguei a chave. Da união dos gorilas, faço parte. A banca sabe, ligeiro com covarde. Na rima nós é rei, nós é craque. É dinossauro na selva de pedra, o moio azedo aqui é favela. Fumaça sobe do ar da madrugada, é hora do show, o som vem da rua. É dinossauro na selva de pedra, o moio azedo aqui é favela. Fumaça sobe do ar da madrugada, é hora do show, o som vem da rua. Diretamente das vielas de Jandira City, a união dos gorila da maloca. Ativamente, banca 2N, é nós que tá, é nós que tá. Até o fim, é, até o fim, tio. É nós que tá, tio, é nós que tá. Rua, rua, rua, rua, da rua.